listening to Flash House at Rio Soul Radio. jock if you want to be. I'm Jamie, San Diego, California. My name's Dave. He's black. I'm from Vancouver, Canada. Be as shy as you want to. I go to Washington High. Be as white as you want. People expect you to be cool. I just have everybody bugs me at school. Be yourself. There's a way to do and look about me brave. Have a little understanding and we will be. As shy as you want to be, as loud as you want to be, as

apresentada por DJ Marcandi. Sinatra, New York, New York. Essa doideira aí foi eu quem fez, tá? Também fiz algumas coisas nesse set. Vou começar lá do comecinho, tá? Começamos com Leo, At The End. Não foi eu quem fez. Vangelis, Theme from Blade Runner. Sim, eu comecei com uma versão que não foi eu quem fez e depois eu emendei com a minha, que eu fiz em 2016. Depois eu só toquei coisas que eu fiz, que foi DJ Marcante com Chariots of Fire e Oxigênio 4, ou Oxigênio 4, né? Do Jean-Michel já. Espero pra caramba que vocês tenham curtido aí o segundo set, o programa inteiro, enfim. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela Rio Sul Rádio, a partir das 18 horas, no sabadão. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Sete, oito. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. E você? E não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Raul avec un cœur d'occasion. Il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion. Lorsqu'il se pose sur ton corps, je roule avec un cœur d'occasion. Quelques kilomètres au compteur. L'autre est à la casse des illusions. Il est allé se faire ailleurs. Un cœur d'occasion, sans pare-brise ni rétroviseur, sans ceinture anti-collision, j'ai même pas choisi la couleur. sing. Sing my name the way you do when we do our thing. When we do the things we do. Oh, baby girl, you make me say, ooh, sexy love. Girl, the things you do keep me sprung, keep me ready back to you. Baby girl, you know you're my sexy love. I'm so addicted to her. She's the sweetest drug. Just enough now. Still too much saving. I'm sipping, I'm sprung on the above. I can't help, she makes me say, ooh. Telling I just can't think of anything else I'd rather do than to hear you sing. Sing my name the way you do when we do our thing. When we do the things we do. Oh, baby girl, you make me say, hey, my sexy love, love. So girl, the things you do keep me sprung, keep me ready back to you. I said, oh, I love making love to you. Ooh, said, baby girl, you know you're my sexy love. No, baby, what we do, it makes the sun come up. Keep on loving till it goes back down. Said, and I don't know what I'd do if I would lose your touch. That's why I'm always keeping you around, my sexy love. The things you do, baby. Ooh, hey, keep me ready back to you. Baby girl, you know you're my sexy love, love. So girl, the things you do keep me sprung, keep me ready back to you. I said, ooh, I love making love to you. Ooh, yeah, my sexy love, oh, oh, yeah. Rádio. Need. Sul Rádio. This should be over, we're overdue. You cross the line, but I keep coming back for you. Controlling emotions, it's not what I do. So I play it cool till I start thinking about you. You make me wanna move, baby. But it's been a while, yeah, it's been a while. And if I give in to you, baby, don't you let me down. Don't you let me down. 'Cause I want you, more than I want to. So baby don't cut me loose. 'Cause I want you, more than I want to. So baby don't cut me loose. Don't cut me loose. Don't cut me loose. Don't cut me loose. Don't cut me loose. Try to hold my composure. Something I don't do too well. I told myself that I should. Thought you'd come for closure, but I'm stuck under your spell. I keep holding on so well, but I never felt this from no one else, yeah. Move, baby. But it's been a while, yeah, it's been a while. And if I give in to you, baby, don't you let me down. You won't hurt me, yeah. Baby, I wanna be by your side, and your body reminds me that I want you around me. Serviço. Um bom arquiteto começou com um bom professor. Um bom médico começou com um bom professor. Um bom escritor começou com um bom professor. Tudo de bom na vida começa com um bom professor. Bom, né? Todo bom começo tem um bom professor. Um bom professor é um bom começo para muita coisa boa. Aluno, respeite. Pais, participem. Governo, apoie. Todos, valorizem. Todos pela educação. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. in a danger, gotta get to know ya. Just a stranger, wanna be your angel, gotta get to know ya. From Resendi to the world, Rio Soul Radio. Stay connected. Ashley. They know. it's understood. Just about time for me to read your brain. Just about time for it. ain't got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, Superman got nothing.